Evo Bandeira 8-4. 5-5-5-5, solo ao 5-2, livre direito, emissão 2-1-5-9. Ao livre A, 1-2-1-9, 5-5-5, obrigado, boa noite. Alô, Salvador, boa noite, 5-5-5-5. 5-5-5, Alfa, Aquilo, parte 3, posição 03. Alfa Quilo, parte 3, posição 03. Cadê a ponta? 4-2, fechando. Plante final, semiturre no 895. 895, 4-2, fechando. Eu tô... 084, mantém position. Pode ir, pode bater, eu bati em forma. Salvador, boa noite, Azul 4235. Azul 4235, continue a aproximação, agora não fecha de último. 235, cheque trem. Achado, travado. Ligue pouso, piso 90, vento 090 graus, 099, o azul 4235. Ligue pouso 10, 4235. Israel 360, pode voar a Mótiva? Eu autorizo Leda. Tá bom, Leda, obrigado. ERPV 084, do you have permission to line up and take off immediately when cleared? APM, we are ready. ERPV 084, line up and maintain position. Line up 10, Europa 084. Zagola, triple 8. No 888, complete final, chame torre, em 1 no 895. 895, optando o voo 38, boa. Boa. ERP084, clear to take off, runway 10, wind 080 degrees, 10 knots. Clear for takeoff 10 Europa 084, rolling. Chegou no 888, passando o externo, baixa a trava. Estou no 888, continue a aproximação, aguardando pista livre. 888. Salvador, muito boa noite, Azul 4488, seja da Bravo, 350, Recife, pronto para cópia. 4488, pronto cópia, então, Salvador Recife 350. Afirmo. Autorizado Salvador Recife via Geopolisk 58, 350 nível, Puca, Jamo, Alfa Romeo Uniforme, decolado no zero esquerda após, 5554, controle 1208. Zero, motion 6224. 0 5 0. Ah, ok. 0 5 0 6 2 4. Ui. 208 ao Jamo, Aracaju. Juliette Alfa, Mike Oscar. Após Alfa Romeo Uniforme. Puca, Jamo, Aracaju. Aracaju e 0 primeira equipe. Correto, chama pronto 03-4488. Departure, depart for 370. Europa 084, climb to flight level 370, radar surveillance. Clear 370, Europa 084. 1170, identifique, esse mantém o 060, chegada Mari. Livre! Seu nome é 313, foi Bridge. Boa, Bridge, o seu nome é 313, obrigado. O 393 na escuta da Tânia? Tá, foi uma, 393. Tipo 5393, tá autorizado a aliar e manter cabeceiro 90. Eu mantenho, o 393 aqui. Salvador, boa noite, TAM 3305, informação Bravo para Recife. 888, solo 0100, liga direita, chame o solo 2199. Liga direita, 219, grava agora. Salvador, muito boa noite, voo 1888. 1888, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04. São Salvador, TAM 3305, informação Bravo, Recife. 3305, aguarda cópia, é o número 1. Puca, Jamo, Aracaju, é sério, aguarda no cópia. Puca, Jamo, Aracaju, na sua escuta. Três, nove, três, decolado ao 01, no controle 20, 8. Pelo 208, uma boa noite, 353 da UT. Concorda, uma boa noite, 35393. 35393, sobe e mantém o 190, contato radar na decolagem, vigente. Confirmado, 190 para o 5393. 190. 190, 5393. Altimeter 71013. Okay, down to 2,000 feet, weather altimeter setting 1013, 6224. É 313, chama Centro Recife, 1251, alterna no 3395. 251-3395, Oxalé 6313. O 1170, livre descida 3000 pés, o ajuste no 013. 3000-013, 1173. Sete, dois, três, ação de identificação, isso para 4000 pés, chegada bom, se ajuste no 013. Praticamente já está na cor de pelo, mas está autorizado. 330 nível, Puca, Jamo, Alfa Romeo Uniforme, decolada 10, esquerda após, 5557, o código 1208, controle. Senta quando possível, vá na proa de Aracaju. Sente, aguarde. Aguardo, obrigado. Channel 6224, clear to intercept the final approach. Ok, you're gonna report establishing on the ILS 6224. Salvador, para no 03 está livre, 4488. 5393. Oi, Aracaju. Aracaju, era presente, o trip 5393, grato. Europa 084, contact the city center, frequency 126.85. It's enable 125.45. 12685, enable 12545 with receiver, Europa 084, bye bye. Bye. Controle Salvador, boa noite, Passaredo 2224, informação Bravo. Passaredo 2224, identifique, Rodimari, desses mantém o 050, chega da Mari. Identificou, salvando em SAP, por solicitação do centro. Confirme, não entendi? O passarelo 2224 está voando na proa de TAP. Ah, ok, proa de TAP. Salvador, passarei do 2224. Prossiga. É, pessoa que ganha descida e confirmando, está voando na proa de TAP, o senhor deseja que voe proa de Mari? Foi TAP, desça 050, 2224. TAP, 050, 2224. Approach Ocean Air 6224, establish on the localizer with sight. Net 6224, complete final approach. Contact tower frequency 118.95. Tower 118.95, salam. Oposto, Jacob. Voo 1170, desta 2000 pés, autorizado a final no zero. 2000, controle o trip 5393, solicita, se possível, coordenar a proa de Maceió. Sente. Salvador, o azul 4488 para o táxi com 69.69 a bordo, alterna Aracaju, 4 horas e 20 de autonomia. Flashing on the ILS with runway side. Channel 6224, clear to land, runway 10, wind 080 degrees, 09 knots. Clear to land at runway 10, 6224. 895, azul 4488. 793, após pelo Duna, desça 2000 pés, autorizada final no zero. Pelo Duna, desça 2000, autorizado final no zero, chamaria estabilizado, gol no 723. Salvador, muito boa noite, azul 4488, ponto espera 10 pronto. Azul 4488, sem condições de GLA, manter e decolar de imediato, assim que é autorizado? Afirmo. Autorizado a linha e manter o azul 4488. A linha tem 4488. O 1170, complete final, chame torre 1 no 895. 895. 1 decimal 9, expedite your taxi, please. Ok, take any next right and we'll contact ground 121 decimal 9, ocean 96224. Boa noite, voo no 1170, 1,5 para Cuba. O 1170, continua com a informação, aguardando pista livre que informa a aeronave iniciando a rolagem. 1-0. É, 6224, they get a taxiway Foxtrot. 6224, you're clear to taxi via taxiway Alpha, then Juliet, and then proceed to gate number 1, then number 1, 6224. Okay, clear taxi via Alpha and Juliet, and stand number 1, ocean at 6224. Salvador 3305 da Tampa para o taxi, sem a bordo, autonomia de 4 horas e 45, alternando na sal. Copiando 3305. Sem a bordo Natal, 4 horas. Autorizado táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 1-9-95, hoje no 0-3. Índia Alfa 1-8-95, autonomia 5 horas e 45. 5 horas e 45, sem a bordo Natal, confere? Afirmo. Táxi autorizado, até o ponto de espera. 7-3305. Salvador, boa noite, azul 4488, decolou passando 1200 na saída Puca. Azul 4488, código transponder 5554, aguarde identificação radar, mantenha a saída. Hoje é confirmando 5514? 5554. 5554. Salvador, 723 da Gol, complete final, chame torre no 895. Torre 1895, Gol 1703, obrigado, boa noite. Boa noite, 131, 78, identifique. Chegada Mari, desce, mantém o 050. Descida 050 na chegada Mari, 131, 78. Confirma, Tatu, Gol 1723. Afirmo. Gol 1723, continua a preocupação, bate térmico, foi checado. Botaria passado, checado, Gol 1723. Passo 88, da Azul, contato radar, cruza 3 mil pés, serviço de vigilância. Ciente, Azul 4488, sessão 350, passou 3 mil. Na Foxtrot, 1177 Alpha, Juliette, Porto 03. Foxtrot, Alpha, Juliette, para 03, o 1170. 3224 autorizada final 10. Autorizada final da 10, 2224. Pronto. Afirmo. Ali mantenho, então 3305. Ali mantenho. Amigo, cruza o nosso 50, possibilidade de corredorar com nosso querido centro Recife, pro de Recife. Ô, 5393, chame o Recife agora, 12685, alternado 12545. Tá 3305, decolagem autorizada, vento 080 graus, 069. Livre decolagem, 305. No 723, ingressa Juliette, portão 09, no Travessa 18, aguardo falando da Infraero. Observando a aeronave da companhia que segue à frente, parqueando 03. Segue Alfa Juliette, 709, no 723. 6, ajuste no 093. Descida 3000, comente 13, tá? 3078. Azul 4488 chama Centro Recife, 12685, alternado 2545. 2685, alterna 2545, Azul 4488, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Utilizado 2284. Torre 2224, complete final, chame torre 1 no 895. Completa com a torre 2895, 2224. Tá 3305, decolagem 21, chama o controle em 2018. 308, obrigado. Salvador tem 3305, decolado na FUCA, boa noite. 305, boa noite, contato radar na decolagem de Subal 330, perfil Puca. 330, perfil Puca, tá 3305, por favor, já tá na Caju quando possível. Quarta coordenação. Obrigado. Passando externo, baixado travado, passaredo 2224. Passaredo 2224, livre pouso, cristal 0, vento 080 graus, 069. Livre pouso no 02224. Comandou, boa noite, como no ano 34, na linha de Cabral, copa da autorização, Marcelo. Autorizada final no zero. Para 2000, pés autorizado, final de direto aqui, está 3 anos, está check. Jamo, Aracaju. Decola da 1-0. Esquerda após, código 5573 e o controle em 1208. Autorizado Salvador Maceió, via Peruí 58, 370 ao nível, saída Fuca, Jambo, Aracaju, decola da 1-0, curva esquerda, 5573, no transponder, 1208, ou 1245. Correto, apenas confirmando, completando a rota, 258 após Orago, após direto. Horário, pós direto, gol no 1234, pode. Correto, chama pronto, portão 05. Chama pronto, no 05, 1234. Oito, meia, oito, identifique. Isso, mantém o 050, chega da margem. Passaredo 2224, solo ao 25, linha direita, emissão 219. Pesando nave. Salvador, boa noite, passaredo 2224, livrão. 2224, Alfa Kilo Pátio 3, posição 06, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador, 2224. Salvador, boa noite, é o Gol 9250, está sentindo informação Bravo, instrumento para Recife. Pronto para contar. Da Gol, confirmando? Ah, Afirmativo, posição número 4. Cliente autorizado, Salvador Recife, VPU 558, nível 410, saída PUCA, Jamo, Alfa Romeo Uniforme, decolador 10 esquerda após, 5570 código, 1208 controle. Autorizado Recife, nível 410, APVU 58, saída PUCA, Jamo depois Aracaju, 5570 no transponde, 208 é o controle de saída, gol 9250. 410 nível, APVU 58, correto, chama pronto, portão 04, 9250. 7, chamarei pronto, por 4. Para aviso ao comandante. 7, reporte checado, vento 80 graus com 079, TAM 3178. Abaixada travada, TAM 3178. Em livre pouso no 03178. Livre pouso, pistão no 0, TAM 3178. For request 230. Copy 190, Oceanair 6224. 6224, you're clear from Salvador to Aracaju via Golf 677, then Alfa Romeo Uniform. At level 190, PUCA departure, Alfa Romeo Uniform transition. Departure from runway 10, after departure, left turn, squawk code 5567, then departure control frequency 120.8. Clear by level 190 to Aracaju, PUCA departure, Alfa Romeo Uniform transition, via Golf 677. After Alfa Romeo Uniform. Departing from runway 10 and left turn after departure is squawk code 5567 and departure frequency 120.8, Oceanair 6224. PUCA departure, Alfa Romeo Uniform transition. That would be PUCA, then flight direct Jamo position, then flight transition Alfa Romeo Uniform. Okay, PUCA departure, Aracaju transition, after PUCA Jamo, and after Jamo, Alfa Romeo Uniform. Oceanair 6224. Roger, call me ready for startup on gate number 1. Stand number 1, 6224. We'll call you ready for startup, Oceanair 6224. Salvador ground down, go 9250, extend 4, ready for pushback and startup. You are clear to start up, call me for taxi, 9240. Sorry, call back right for taxi, go 9240. Controle Salvador, mais uma vez aí, boa noite, eu chamo 062, boa noite. Noite azul 5001, no sentido da Bravo, solicito Guarulhos, nível 360. Está hoje, está autorizado. Mando muito, hein? Peso 1-0, Bridge, peso 1-6, Belo Horizonte, após trigo, restante conforme, o nível 360, saída da Euleda Motiva, decola da 1-0 direita, após 5565, controle no 208. Autorizado até Guarulhos, Santos Zulu no 0 Bridge, Santos Zulu no 6 Belo Horizonte, direto trip, depois com Fame Rota, decola da 1-0, da Euleda Motva, o transponder 5565 e o controlinho no 208 para o azul 5001. Correto, 5565, controlinho no 208, chama pronto, portão 08. Chama na azul 5001. Muito boa noite, Alta 3. 178, Alfa Kilo Pat 3, posição 04. Alfa Kilo Pat 3, posição 04. Tá, 3, 178. Alpha with that line. 250 right for taxi, we have 56 people on board. 3 hours and 50 minutes, time and due, so then 18. Sierra Bravo, Juliet Papa. Confirm your alternate, your endurance, please. 3 hours and 26 minutes. 3 hours and 50 minutes, okay? 3 hours 50 minutes, Southern 80, Sierra Bravo, Juliet, Papa. Roger, you're clear to taxi via Indian Alpha on hold point of runway 10, call tower on 118.95 and KNH 1013. KNH 1013, Indian Alpha, hold tower of runway 10, tower on 18.35. Thank you, have a good day, good night. 118.95. Okay, on 18.95. Salvador Tower, good evening, Gol 925, this is the hotel for runway 10, right to go. Good evening, clear to line up and take off runway 10, wind is 070 degrees, 08 knots, Gol 9250. Roger, make sure to go, Gol 9250. Airborne 837, contact over the approach, frequency 120.8. Follow the approach, 120.8. Have a good day, good job. 3. Pois não, amigo, 1013. Follow the approach, control, good evening, Gol 9250, passing 2000 feet, Boca de Porto. 1250, radio contact of departure, climb flight level 410, Puka departure. Climb up flight level 410, Puka departure, Gol 9250. Companhia efetuou DLA, seu plano venceu. Vai contar com a companhia. Plano localizador, Gol 9868. 68, complete final, chame Torre no 8895. 22228 na escuta. Escuta. Encontrei a DLA para 01140 Zulu. Tá pronto, copo? Pronto, copo. Autorizado Salvador, Vitória da Conquista, rota direta Elefa, após direto Opiló, após direto Vitória da Conquista, o nível 180, decola da Pistuna 0 direita, após Abó Elefa, saída 5536, código controle no 208. Autorizado nível 180, conforme nota do plano, decola a pista 10, curva direita, Abor, Elefa, Opiló, Opiló, após direto. 5536 no transponder, controle de saída 208, passarelo 2228. Correto, chama pronto, parte 3, passarelo 2228. Amarelo. Chegou 1868. 1868, check tank. Passa travado. Pedi pouso, piscina 0, vento 0, 70 graus, 0 menos. Pedi pouso, 1868. Autorizado táxi mediáfono, ponto espera tua em 18 decimal 95, ajuste no 013. Xenomia 212, autorizado a final no 0. Autorizado a final, repontará estabilizado, 6212, obrigado pela ouvida. Saulo 41, no livre à direita, chame só no 21 de semana. Direito, 219, 18 mil. 09250, contact Recife Center, frequency 126, decimal 85, Fanable 125, decimal 45. 1685, Fanable 125.45, Saulo. Azul 5001, autorizado a linha de decolar, pistola 0, vento 070 graus, 089. Linha de decolar, pistola 0, 0001. Para o portão 10, através do portão 08, aguardo fundo da Inferno. Tente evitar que a Alfa Juliette, para o 10, e no através do 8, segue o polo. 168. Salvador, gol 1134 na posição 5 para postar de acionamento. 1134. Aguarda alguns instantes, a aeronave da companhia já foi autorizada até o portão 10. Mais dois, um minutinho, será autorizado, aguarde. Samampa, aguarda aqui na posição 5, gol 1134. É 212, complete final, chame torre em 1 no 895. Chama a torre em 1895, obrigado aí, boa noite. Até mais. O 5001, recular 245, controle em 20 de final 8. 208, controle azul 4, correção 5001, boa noite. Salvador, boa noite mais uma vez aí, o Xanero 6212. Chamei 6212, continue a aproximação, reporte externo com trem checado. Porta-aranha já está baixado, checado. Gente, hoje 6212, livre pouso, piscina 0, vento 0, 7, 0 graus, 0 menos. Ok, obrigado, livre pouso. Táxi. Livre no 5, vai reportar para o táxi, voo 1134. Azul 4107, ação de identificação. Autorizado a chegada a Mari, esse mantém o 050. 62192, fala 48, liga direita, chino fala 21 de semana. Liga direita 2, vamos lá. Obrigado aí, boa noite. Paulo, Salvador, Oxanera. 6212, Rebrão. 6212, táxi via Alfa, repórter Anderson Juliette. De Alfa, Anderson Juliette, repórter, Oxanera, 6212. Voo 1134 na escuta do solo. 1134 na escuta. 1134, confirme se já completou o pushback. Completou o pushback agora, voo 1134. Gente, entendi então que completou o pushback e vou orientar a Oxané a ingressar via Juliette para o portão 08. Gente, voo 1134. 6212, táxi via Alfa Juliette, portão 08, táxi com cautela, tentou bang da Gol, que puxou no portão 05. Ok, está autorizado então o ingresso, nosso gate é o 08, tá, vai ficar atento com o bang da Gol, puxando 06. 6212. Pushback acionamento, passarei 2222. 2228 no pátio 3, está livre, atento ao Boeing 737 da Gol, que puxou no portão 05, ingressou via parte 3. Está atento ao Boeing da Gol 2228. Ground station é 6224, stand number 1 for pushback and setup. Tamari, desça 060. Wait for start your pushback. Just 1 minute, please. Waiting for start and pushback, station é 6224. Pronto para o táxi, voo 1134, POB 86 a bordo, 2 horas e 33 de autonomia, alternando Natal. Confirmando 3 horas e 33 de autonomia? 2 horas e 33. Autorizado o táxi via Índia Alfa no ponto espera a torre 1895, Alexandre 0013. E Alfa 6295, ponte espera por 13, gol 1134. Poxa, né? 6212, dá passagem ao Boeing da U que vai iniciar o táxi até o ponto de espera. A aeronave está ingressada no pátio 3. Após ingresso, a Juliette para o 08. Ok, só para que dê a passagem então para a aeronave da U que está no pátio 3, senhor. Pode confirmar isso? Ingresso no pátio 3, mas está iniciando o táxi, está próximo à Juliette, o Boeing 737 da U. Ok, gente, estou vendo ele aqui agora.